Onde está o DJ que toca só as que dão sede e que usa da sua covardia pra machucar os corações? Cadê você, covarde? Estou aqui, capitão! Forçou suas ordens, Baba Negra! Solte a sua vinheta! Essa não, covarde! E grave o seu nome no crânio deles! Deixa comigo! DJ Paulinho Boy! Ei! Chegou a hora de mostrar que não foi à toa que você conquistou o respeito! Escreveu com talento e humildade seu nome na história das aparelhagens da saudade. Agora, covarde! Vamos fazer essa galera explodir de alegria! Mais pólvora! Vai começar a covardia! E começa agora, senhor! Pop Saudade. Bora com o covarde, chegou! E aí? Tudo eu lhe dei, você não deu valor. Foi embora e me deixou com o coração ferido de tristeza e dor. Só agora eu sei o quanto me enganei quando fui acreditar nas suas lindas promessas de um grande amor. Dizem que todos os homens são iguais, será? Isso só me fez chegar à conclusão. Nem todos. Que os homens são iguais. Eu mereço esse castigo por ter confiado. Pop Saudade. Mas... fala assim pra ele! Vai com Deus, amor. Seja feliz. Família, a gente vai se ver. Amigo Jega, dá uma olhadinha, bora Jega. Fechar aqui bem esquerda, meu irmão. Até as pedras se encontram quanto mais nós dois. DJ Emerson, a gente vai se ver. E amiga Viviane Branche, dá por aqui também. Da Chilene. Até as pedras se encontram quanto mais nós dois. A equipe Super Amigos, o Gilmar, Robinho Saudade, e o Dex, toda a galera aqui, obrigado, hein? Pop Saudade 3D. Vai com Deus, amor, seja feliz. DJ Paulinho Boy, agora sim, a sua festa tá mais completa. Pra esquecer, um dia a gente vai. Amiga Rose, tá de boa, bora Rose! Alô, Popete! Bora, Popete! A gente vai se ver algum tempo depois. Até as pedras se encontram quanto mais nós dois. Pop Saudade! O Kiko, lá de Benevice. O tempo já passou. Tio Lauro dos Covardes. A chuva. E a Anne das Fanáticas. Olha aí. E nosso amor se acabou. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não vou querer. Será assim tão ruim? conversar com o meu carinho, Delenge. Eu esperei. A Mary, a Moêmia, lá no bar Poço Fiscal. Tô aqui com a gente, obrigado. Carimba que é top, a partir de hoje em diante. Meu amigo Gino da Pedreira, Brasil. Saudade. Se esse amor terminar, se foi você quem lutou pra acabar. Que culpa tem? Saudade. Com a gente também, galera lá da TR, o Otávio, o Carlinho, o Thiago, o João e o Mário. Quem foi o seu mais novo rapaz? Papagaio na área, meu irmão. Bora, Zé Gordo! Alô, tio Pé, alô, Kelly! Ao Bob, por ali também as Lobas, junto com o DJ Leandro Mix, e a grande amiga Nina, e também a Deise, e das Lobas, obrigado, hein? Valeu! Que aqui um dia vai te ver, amigo Brigo, e dos Cachorros. Super Máquina do Tempo. 3D. 3D. Queres tu saber por que mandaram e quem foi? Pensas tu quem foi o seu mais novo rapaz? Mando só para saber. Rojana por ali, o nosso casal viajante e a família Sapô Mascoco e mesmo, Brilhão. Obrigado. Essa galera que a gente dá valor. Dali Pop! Sua mão tão amiga, sem ter você nesta vida, eu já não aguento. Não esquecer também do meu grande amigo DJ, Leicinho Brechão, moleque segue bom. Ele, Abadão e toda a galera, obrigado, vamos lá. E aí? E pelos bailes da vida eu já não te vejo. Danço com gente estranha, a solidão apanha, por mais que eu tente esquecer, é você que eu desejo. Quero que no fim da festa você apareça e chame pra dar. Jana Estrela e Francisco. E no longo. Nosso casal Estrela também, obrigado. Vamos dar um. Alex Fonseca. Ver. Cadê a Nascega? Eu dou valor. Cadê a Valzinha, meu irmão? Cadê ela? Um beijo, é você que eu desejo. Em chave pode encher o trem, né? Paixão da lá no Calamaju. A sua aniversário do Pop Saudade, gente. 31, Calamaju. Sem primeiro KJ. Davi. Aí chamou demais. 15 anos de Pop Saudade. Saio por aí pra lhe procurar. E pelos bailes da vida eu já não lhe vejo. Gente estranha, a solidão me apanha. Por mais que eu tente esquecer, é você que eu desejo. Quero que no fim da festa você apareça e chame pra dançar. E num longo abraço vamos esquecer. Vamos dar um show pra todo mundo ver. Você vai dizer depois de um longo beijo, você que eu desejo. Os velhos agora, chega da apoio. Essa paixão tão antiga, a sua mão tão amiga. Sem ter você nesta vida, eu já não. Erielso Dalva e ele no Castanheira aqui com a gente, obrigado. Dali Popi! Que eu tente é inútil, não sei esquecer você. Eu não entendo porquê. Imagem tão pura. O Paulo Bruno B tá de volta, capitão. Eu não sei. Ele dá maior valor nessa aí, né? Sem teu amor para amar. Obsessão me invade por todos os lados. Você me envolve, dissolve, estou acabado. Em minha mente vive somente a tua lembrança por onde eu for, querida. Olha, as mulheres estão reclamando aí que os homens estão dando mole na missão e não estão puxando elas pra dançar, meu irmão. Você é minha. Olha, Edmilson. Da teu amor. Pop Saudade. Pop Saudade. A super máquina do tempo 3D. Senhor! Mas que eu tente é inútil, não sei esquecer você. Eu não entendo porquê. Imagem tão pura no espaço futuro, eu não sei ficar sem teu amor para amar. Pop Saudade. Obsessão me invade por todos os lados. Próximo sábado, invadir Bragança. Tem Pop Saudade Bragança. Mente. Domingo, tem Pop Saudade no Clube dos Bombeiros. Pingão do Cabeça. Vai ter uma cabeça de boi prêmio. Um boi vivo. E mais R$1.500 em dinheiro, meu irmão, muita honra. Você é minha. Pop Saudade no Paraíso das Pedras. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte, quer prender meu coração, dizendo que me ama assim. Mas fala, eu não consigo entender. Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver. Isto é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. Eu quero o que eu mereço ter, se isso for capaz. Olha quem tá na área. Alô, Carmen! Ela é minha irmã, meu irmão. Te mente com essas duas aí, ó. A sua nasce tão completa hoje. Da vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter. Olha aí, Yuri, papagaio na área. Tão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou. E agora quer me Pop ver, saudade. Quer me envolver de uma maneira forte. Quer prender meu coração, dizendo que me ama. Tio Lalo, dancinha, Tio Lalo. Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver. Isto é loucura demais. Dali Popete! Eu quero o que eu mereço ter, se isso for capaz. Isto é loucura demais. Bora recordar, Bob Saudade. Do nosso amor sem fim. Paulinho, boa na área! Essa não, covarde! Pra você e pra mim. Meu irmão, eu fiz esse mundo assim, olha. Fiz sem asfalto, sem ambições. Lá não tem guerras, tem só crianças brincando e chamando por nós. Pop Saudade. Vem ver comigo, amor, vem ver o céu. Dali Comfortins! Conhecer a nova cor da vida. Vem ver o sol se pôr. Vem ver comigo, amor, vem ver o sol. As fanáticas do Pop Saudade 3D. Daisy e Eliana, 100% as lobas do Pop Saudade 3D. Os velha guarda do Pop Saudade são eles. Os velha guarda do Pop Saudade 3D. Quem tá na área, minha amiga Dete, rapaz, fazia uma cara que eu não via ela, olha. Dete, um beijão carinhoso do covarde, olha. O maior valor. Missões, lá não tem guerras, tem só crianças brincando e chamando por nós. Vem ver comigo, amor, vem ver o céu, vem ver a flor, vem conhecer a nós. Da vida. E a Gregílio Brechão. Vem ver o sol se pôr. Vem ver o sol se pôr. Pop Saudade. Pop Saudade. Já tem endereço certo. Tira pro seu grande amor. Ainda se escrevem poemas de amor nesse mundo. Ainda se fala de flores na face da terra. Amigo Andrei, da assistência agiota, lá de Margarina, tá aqui com a gente, obrigado Andrei. Eu acho que o homem ainda é criança no fundo.

galera, bora Francisco! Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Com meu toca-fita ligado. Diana Estrela e Francisco, o casal estrela da saudade 3D. Nas curvas da noite, chorando eu sofria. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Já já e Adma da Sabor Mais Coco estão fechados com Pop Saudade 3D. Eu vou esconder a verdade desse amor que insiste. E por isso eu voltei correndo pra buscar você. Dia 18, perdão, dia 17, tem Pop Saudade em Bujaru. Mais uma fronteira. Vai ser na sede dos idosos. Vocês são nossos convidados. Dia 18, recreio, junto com a carroça. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. É pop. É. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia. Correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Viviane Bronze, a marquinha que você respeita. As lágrimas tristes, deste alguém que te ama e que sofre por te querer. Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste. E por isso eu voltei correndo. Bora, Deise! Pra buscar você. Bora, Eliana! A chuva aqui! No fundo do espelho, onde você se vê, há uma criança brincando de se esconder. Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar aquela esperança que ela tem no olhar. Pra quem tá incubado aí, solta logo, vai! Solte a menina que ainda existe em você. Solta! Sorria pra vida e recomece a viver. A sua história é tão bela e não existe outro igual. Você na sua novela é a atriz principal. Por coisa tão pouca você não vai desistir. Ainda é tão moça, tem tudo pra ser feliz. Pode cantar como esse pássaro recordando. Você pode brilhar como esse sol. Pop Saudade. Você pode voar livre no espaço. Fala, tio Pebra, Kelly. Estão direto com a gente também, obrigado. Vamos lá. Sempre só. Preto e Carmen, o casal pop 3D. Solte a menina que ainda existe em você. Sorria pra vida e recomece a viver. E aí? Bora vigiando, gente, que ainda tem vagas. Aí na van dos, no micro-ônibus dos covardes. Pra quem quiser curtir o Pop Saudade, sábado, em Bragança, só R$60, com direito à entrada da festa. Irmão, tu vai perder essa. Você pode doar. Sema, a primeira dama do Marcelo Cão, aqui no Pop. Presa no chão, sempre só, sempre só. Oh! Alô, Loba! Aquela coxa de retalhos que tu me deste. O hino das roupas. Juntando pedaço em pedaço foi costurada. João Paulo, a Rayane, juntamente com a Márcia e Cleide, curtindo o passadão de boa aqui no Pop Saudade. Obrigado. Pobreza. Aquela colcha de retalhos está bem guardada. Mari Cleide, vamos lá. Agora na vida rica que está se vendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, tu hás de lembrar da colcha e também de mim. Chegou o Vamper! Ei, que tu não te lembra. Alô, Vamper! Os dias amargos que junto de mim fizeste um lindo trabalho. E nesta vida alegre tens o fim. Você está no maior e melhor show de saudade do Pará. Eu sei que esqueceste aquela bucha de detalhe. Ei, DJ Paulinho Boy, cadê o Neneco, hein? Agora na vida rica que estás vivendo. Bora, Neneco! Terás domingo, bigão nos dois, gente. Bigão no cabeça. Dia dos pais. É cheio do Clube dos Bombeiros. Chega, já pode pegar sua cartela a partir de terça-feira no carro som. Um boi vivo. E mais duas batidas. De 250 e duas de 500. De mim. Agora na vida rica que estás vivendo. Terá é pop. É saudade. É. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro. Aniversário de 15 anos do Pop Saudade, anota aí. Dia 31 de agosto e 1º de setembro, vai ser bom demais. Vem de mim. Veio feito nuvem, uma ventania. Chega de paixão, tarde de verão, chovia. Pop Saudade. Hoje, segunda-feira, aqui tem um cachorrão da saudade com o DJ Albergue, meu irmão, vai ser muita onda. Uhul. Relaxou meus nervos. Sentimento alado. Senti minar na pele, transpirar de leve pecado. Revirei teus poros, relâmpago e viril, rajada de vento em beijos turbulentos, seduziu. Navegar teus sonhos, Ronaldo Pano B. Ventos. Pega, meu irmão. Tá desjuntando ele e o Marcelo Cão, que tem o cavanhaque mais bonito, olha. Flor de pensamento, yeah, yeah. Nuvem passageira, inverno de paixão, amor de primavera em chuvas de verão. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor. próximo sábado tem Pop Saudade em Bragança. Cajarão da Saudade. Domingo, Clube dos Bombeiros. Parituba. Pingão no Cabeça. Amor de primavera em chuvas de verão. Ei, DJ Paulinho Boy. Aqui é a Vampira, meu amor. Me fala uma coisa. Onde o Marcelo Cão manda fazer esse cavanhaque? Eu vou levar meu bop lá. É doido. Perversos, o pop chegando agora, né? Sentimento alado, senti minar na pele, transpirar de leve, pecado. Revirei teus poros, relâmpago e viril. Os perversos do Pop Saudade 3D já estão aqui. Seduziu. Bora, perverso! Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento. Jana Selva de Capanema e também a sua primeira dama, Brenda, tá aqui com a gente. Obrigado, meu irmão. Termo de paixão, amor de primavera em chuvas de. Dá-lhe pop! Saudade é com pop, meu irmão. E aí? A maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Pop Saudade. Esquecendo mesmo, meu grande amigo Rodolfinho Plomonte, tá ali só na manhã. Marcelo Cão, acende uma luz na casa do cego, filho. Você já sabe até o que é. Isso. Clareou. Que terra de cego que tem um olho é rei. O festão pra recordar dia 7 de setembro em Vigia, Feste Saudade, região do Salgado, e o Pop Saudade vai estar por lá, da antiga garagem da Estrela do Margens. Estrutura completa, 19 de outubro. Pop Saudade, se é tradição, tem que ter o Pop Saudade, né, gente? Em mais uma festa de tradição, 28ª Festa dos Coroas em Tauari, Capanema. Pop Saudade e Rubim vai pegar fogo, meu irmão. Setembro, Pop Saudade em Porto Alegre, Festival do Caranguejo. Pop Saudade. Alex Fonseca, o homem do Sampaio Correia. Daqui a pouquinho a gente retorna, bora dançar agarradinho. É Pop Saudade. vou te comer. I'm walking the streets again, running away from all of my tears and friends. Up until tonight, the stars are in dark blue sky. They don't hold our love. I can see in your lonely eyes, 'cause I'm not waiting for a secret. I don't wanna hear a lie. Don't want the promise of tomorrow. Give me your heart tonight. Too young, too young to start settling down. Em primeiro lugar, Deus, claro. Deus Pai Todo-Poderoso, a todos vocês que chegam para recordar hoje com o Pop Saudade aqui no Paraíso das Feras. Agradecer também ao parceiro Chico, também ao Geano, toda essa galera que comanda aqui o Balneário Paraíso das Feras hoje, dando credibilidade ao trabalho do Pop Saudade CLG, trazendo aqui a Paraíso. O nosso muito obrigado. Bonilho, Alex Monsega, ele, a Valgina, diretamente da Terra Firme, pra curtir o Bob Saudade. Obrigado. Bob! Alô, Zé Gordo! Bora, meu irmão! Bragança, salva, bora! Viviane Bronze, o Zeca por ali, toda a galera! Só de boa! You know, my darling, a super máquina do tempo. 3D, 3D. Bora, Maurício. É do seu grande amor. Acho o nome pra esse lugar aí, né? Seja bem-vindo à família, tá legal? A thousand years of love. It's a flame of desire for your charm. Nosso amigo vovô na Terra Firme e também o Caio. Love that will burn until... Aqui no Pop Saudade, obrigado, hein, meu. Ele e mãe da Chonacha. Cadê a Carmen? To stay because it's where you want to be. super máquina do tempo. A maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Pop Saudade. A super máquina do tempo. 3D. Você vai me matar, ou então deixar louco. Com esse corpo moço e esse jeito de olhar, de quem sabe tudo, que manja tudo. Entendo tudo o que um homem quer. Pop Saudade. Você só quer provar que com tão pouca idade pode fazer de um homem tudo. Bora, minha magrela, bora dançar. Você quer. Bora, já já. E eu, gamado, tão preso. Acabou que tem que ser bom pra dançar na areia, meu irmão. Não é pra qualquer um. Um palhaço de você, moça, mulher. Pop Saudade. Pois eu já tenho a idade do lobo. E eu que jamais pensei ser bobo, me perdi por esse olhar tão ino... Irmão, cadê a produção, hein? Sem saber que em tua mente existe um monstro e uma mulher. Produção, não, chega aí com o Neneco. Aqui do ladinho, né? Vai me matar, ou então deixa louco. Com esse corpo moço e esse jeito de olhar, de quem sabe tudo, que manja tudo. Você só quer provar que com tão pouca idade pode fazer de um homem tudo que você quer. E eu, gamado, Pop Saudade, tão preso no seu laço, sou um palhaço de você, moça, mulher. Pois eu já tenho a idade do lobo. E eu que jamais. Nosso querido amigo Júnior Barca Boa. Tá por aqui também com a gente, obrigado, Júnior. Me perdi por esse olhar tão inocente, sem saber que em tua mente existe um monstro e um amor. Kigo de Benevis. Bora, Kigo. Você vai me matar, ou então deixa logo. Você... Alô, Oni, não chegou. Ou então deixa logo. Deixa o Oni, não chega aqui com o Neneco. Sol, se o dia é de sol, eu vou te encontrar. Tomar a tua mão, levar pra aquele bar. Pedir muita cerveja pra gente esfriar. Chuva, quando está chovendo, também vou te encontrar. Tomar a tua mão, pra um canto te levar. Te dar milhões de beijos pra gente esquentar. E aí? Quando é outono, eu tenho mais amor. Pop Saudade. Na primavera te dou amor. Para Diana Estrela, alô Francisco. Ai, berrou. Saiba, meu bem, que eu te amo nas quatro estações. Parece até que eu tenho 300 corações, e todos transbordando de amor para te dar. Marquinho, o camarada já está aqui. Eu vou te encontrar. Fala, Marquinho. Tomar a tua mão, levar pra aquele bar, pedir muita cerveja pra gente esfriar. Chuva, e quando está chovendo também vou te encontrar. Tomar a tua mão pra um canto te levar, te dar milhões de beijos pra gente esquentar. Quando é outono eu tenho mais amor. Na primavera te dou amor e flor. Saiba, meu bem, que eu te amo nas quatro estações. Parece até que eu tenho 300 corações e todos transbordando de amor. Super Máquina do Tempo 3D. Pop Saudade. DJ Paulinho Pai, o covarde da saudade. Covarde vai tocando. Ah, essa que não se eu encontrasse alguém que só falasse de amor, amor, amor, amor. A senhora. Ah, que bom. Dançarino David. Bora, David. Alguém que só me desse amor, amor, amor, amor. Não se esqueça. Seria bom demais, pois eu teria a paz que tem o amor. O pé, vai, Kery, Cachorro Pop. Alô, Rolo Filho, pro volta. Hoje ele tá curtindo a saudade, né, meu irmão? Super Máquina do Tempo. Ah, que bom se eu encontrasse alguém que só falasse de amor, amor, amor, amor. Ah, que bom se eu tivesse alguém que só me desse amor, amor, amor, amor. Eu teria a paz que tem o amor. Não, não, não. E um mundo bem melhor teria ao meu redor, um mundo de amor. Seria bom. Pop Saudade. Hoje aqui no Paraíso das Feras. Bora virar o rígido, bora. Bora tocar uma sequência no tal de Arrocha. Pra quem não valor. Não, não, não. E um mundo bem melhor teria ao meu redor. Vocês sabem, covarde não dá muito valor no tal de Arrocha. Mas eu não toco pra mim, eu toco pra vocês. Pop Saudade é a definição certa da sua recordação. Banda 007. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você.

Os dias passam e você não volta. Será que me esqueceu ou ainda pensa em mim? Não posso aceitar que esse é o fim. Se eu errei, por favor me diga. Eu sem você sou como ave perdida. Sou como um dia sem sol, noite sem luar. Você é a minha alma gêmea, vem me completar. Que o coração fica machucado só de pensar que você já... Olha, gente, hoje, segunda-feira aqui. Amanhã, né? Já estamos no domingo. Tem um cachorrão da saudade aqui do Balneário Paraíso das Feras. Responde ao meu achei muita onda. WhatsApp. Mandei mensagem no Face, você bloqueou. Me dá um motivo, uma explicação pra esse coração. Rocha, sim, né? Que vou fazer se depois o sonho se transformar em coisa séria? E além do meu corpo, meu coração. Meu amigo vovô, fica louco. Toda a galera da Terra Firme aqui com a gente também, vovô, obrigado. Ainda mais a tentação. Alô, Dete, um abraço a você, Dete. Vamos lá. É que eu já sei como eu sou, do jeito que vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais. Os meninos não bateram, não? Não bateram, parabéns, gente. Então deixa que o covarde vai bater. Tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. Vamos bater o parabéns aí. Ação. Para a nossa amiga Jaque, que tá no berço hoje. Eu não tenho medo. E desde já a gente já deseja muita felicidade, muita saúde. Não. Tudo de bom pra essa garota aí. Tão difícil pra explicar. A nossa Palpete. Problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Banda 007. Falou, Rocha. Sou novo pra viver com você uma história de amor. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso experiência, tenho medo da dor. Chorar, chorar não vou, nem morrer de amor. Chorar, chorar não vou. Pop Saudade. Nem morrer de amor. Os perversos do pop. Não sei o que decidir. Tentar ou desistir. Enfrentar ou fugir. Entrar pra não sair. Duvidar de mim. Desejo seu sentir. Perdido de paixão. Me aperta o coração. Geleando o bicho. Aprendi. Sucesso total aí. Aprendi. A frente do trem da saudade, o Mineirão. Geografia. Ele, o DJ João Giro. Mas eu passei. Próximo sábado e domingo. Parei. Tem Bum de Aru. O amor. No... Tem o som do trem Mineirão. Oh, oh. Prova de amor. Oh, oh, oh. Prova de amor. Ainda pra quem é a gente, agora que eu vi aqui do lado esquerdo, meu primo Zé Wilson, o Café, toda essa galera, o Maurício e o seu grande amor, toda a turma de benefício hoje recordando aqui com a gente, obrigado, vamos lá! Sou novo pra viver com você, uma história de amor. É pop na parada! Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Pop Saudade 3D! Experiência. Tenho medo da dor. E aí, Chupete, vamos pra vigia mesmo? Pra chorar não vou, nem morrer de amor. Chorar, chorar não vou. A Tamires, que hoje tá no berço também da gente. Morrer de amor. Já já vamos bater o parabéns pra Jaque.

foi tão bom o nosso amor que não passou. O nosso amor que foi tão bom. O nosso amor. Alô, tio Pé! Um, dois, um, dois, três, tio Pé! Olha o hino! Sou peladeiro, eu sou peladeiro, eu sou peladeiro da saudade. Sou peladeiro, eu sou peladeiro, eu sou peladeiro da saudade. Elias Batidão. Máquina do Tempo. Essa não, covarde! Eu quero curtir numa boa. Não tem hora pra voltar. Não tem hora pra voltar. Então desce pra nossa mesa mais gelada. Bora, já o Wilson, café. O café lá de Aguarrina tá com a gente também. Gostam de curtir. Maurício, seu grande amor. Dá valor nessa galera. Vai. Com os peladeiros e as peladeiras da saudade, futebol e amizade e solidariedade. Xelucão! Com os peladeiros e as peladeiras da saudade, tomando muito trick-trick pra endoidar. Com os peladeiros da saudade, eu quero. Nossa família linda, unida e boa hoje. Com as peladeiras. Os fanáticos, os covardes, as fofetes, velha guarda. Os perversos são com a gente. Com as peladeiras da saudade. As bobas. Tá toda a galera aqui, obrigado. Vamos deixar bom mascogo também.